Atenção, 9-6 com autorizado ingresso na pista 17, aposta alinhada e pronto. Corte para cópia. Senai 6259, o centro informou que a Zulu 2 não vai ser possível a partir das 21h30. Então, no momento, só pode voar o Open Zulu 44. Sem problema. Vamos para a cópia? Vamos para a cópia. Senai 6259 para Guarulhos, autorizado a nível de voo 360, via Open Zulu 44. Decolada 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Eudes. Controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 6, transpor estimo 443. Afirmativo. Conforme 360, Open Zulu 44, curva à direita após a decolagem, da El, Leda, Eudes, 208, controle, 126, torre, 5443, o transponder, Oxané 6259. 5443, o transponder, Oxané? 5443, confirmado. Puxa nem meu desse clube, procedimento correto, reposta de ponto para puxa e acionamento. Acusará o chão. Tango Eco Zulu November, está a 66 milhas a este Salvador. Mantenha-se em condições visuais via corredores, reporte no ideal de descida. Era da 10, chame torre 18 decimal 6. Estão no 7, vento 1-10 graus, 08 nós. Opa, Tango, Salvador, Salvador. 025, decola da 17, após curva esquerda, vem o corredor forte. Controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 6. Transpõe 5-4-3. Radial 035, após, Romeu Papatão. Voo 901, autorizado a alinhar em 1AT, cabeceira 10. Para acionar, chame torre, frequência 1 minuto, decimal 6. Gente, 15208, obrigado, um abraço. 060. Meu Papatango, autorizado acionamento, estamos pronto para táxi. Escuta a curva esquerda, perfil. Papatango, Tango 90 Eco, contato radar, sobe 410, Pucas e Pá. Pucas e Pá, sobe 410, Tango 90 Eco. Puxa, chama a resposta para o táxi. Para o táxi, 3, 2, 1, 3. Sorocaba? Eu vou 1567. 1567, prossiga. 110, vento 1, 10 grau 08, nós. Diamante descendo para 4000, ajuste 1092. Zero meia zero. Recuso 90, desça para 1.500 pés, o ajuste 1.0, 1.2. Uno 601, decolado, azul 18, chame controle 120 decimal 8. 208, obrigado, boa noite, 101. Controle Salvador, boa noite, Uno 601. Uno 601, boa noite, contato radar, sobre 360, direto da El. 360, direto da El, Uno 601. 4-1, autorizado o táxi até o ponto de espera da 1-7. Três, oito, nove, quatro, desce até 2.500 pés, o ajuste na 0, 1, 2, número 1, na aproximação. Autorizado direto, Duna. Papa Romeu, Eco Mike Romeu, mantenha-se em condições visuais, 035, está afastado 64 milhas, Nova Salvador, Chamaracaju e 120, decimal 30. Puxa. Para o puxa, você não é da confirme indicada? 2, 3, 0, 9. E quanto seja manter 250 até Duna? 250, senhora, até na próxima? Negativo. 250 na próxima, 394. No 57? Ano 567, autorizado táxi via Pátio 1 no Índia Alfa, no ponto de espera da 1-0, chame torre 1 no início desse momento. Pátio 1 no Índia Alfa, 1-8. 3897, pronto para o táxi com 2-1-6, a bordo 4 horas e 10 de autonomia, alterando o galeão. 397, siga o Boeing da Gol, número 2 para decolar. Autorizado o táxi de parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera da 1-0, chame torre e frequência no norte do último meia. Número 2 após o Boeing da Gol, da 3-2-9-7, no ponto de espera, chama a torre. 9, livre, puxa, chamar a resposta do táxi. Acusando a táxi, será 61 no 629. Autorizar 2000, ajuste 1012, livre LS, reporte estabilizado. 2000, 1012, livre, reporte Anápolis, 294. Rio Latango, autorizando a agressão no 7, reporte alinhado e pronto. Pode considerar o 5.004, 3.603? Livre. Bono 567, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Aí mantém cabeceira 1-0, Bono 567. Uno 601, chama Recife 1251, alterna 133, decimal 25. 251, 3325, obrigado, boa noite. Salvador, muito boa noite, alterna 3297, um ponto de espera da 1-0, pronto. Alterna 3297, mantém ponto de espera da 1-0. Será o... No ponto de espera da 1-0, chame torre frequência 1 no 8 desse momento. Ótimo, de alfa, 2-0, chame a 2-0. Nova Patango, autorizado decolagem, pista 1-7, vento 1-2-0, grau 0-9-2. Nova 3-8-9-7, autorizado alinha e mantém cabeceira 1-0. Levantei na pista 1-0-3. Foi isso, não sei. O meu papatão autorizado a decolagem, pista 1-7. Um 567 decolado, 26, chame controle 120 decimal 8. 208, boa, no 567, boa noite. Estabilizado na 3894. 3894, torre 118 decimal 6. 26, boa. 3603, livre LS, aporte estabilizado. Estabilizado na 3804, 3 273, aguarde para o puxo. Porém, com a equipe de solo que após a passagem do Airbus da Oceania, a sua retaguarda, livre, puxe e acionar. Após a passagem do avião, ali. Aguardando para a transferência, o meu papatango. Aqui o Bravo Uniforme, desce inicialmente até o 050. Confirme? Desce nesse. Tudo, voador. Boa noite, voo 1567. Desce até o 050, Bravo Uniforme. Estou aí, tá 3294 final, passando o NDCR, baixado travado. Tá 3897, autorizado decolagem, pistão 10, vento 120 graus, 092. Eu sou Salvador, o Xané 6259, ponto de espera da 1-0. O Xané 6259, mantém ponto de espera da 1-0. Mantendo. Então 3894, controle de aproximação, aguarde pista livre. Continua, guarda 3894. Controle de cruzamento, Romeu Papatango. Romeu Papatango, chame controle 120 decima 8. 1208, Romeu Papatango. Zero, após curva direita, saída Arbor, após Elef. Controle 120 decima 8, torre 18 decima 6, transporte 5466. Controle Salvador, boa noite ao Papatango, o meu Papatango, decolar da 17 na sua escuta. Papatango, o meu Papatango, mantém as 5 condições visuais, 1 mil pés, corredor forte. Manter em condições visuais, 1 no meu pé, corredor forte. Decimal 18, a torre 186 e o código 5466. 5466, transponder, controle 120, decimal 8. 1208, controle, transponder 5466. Bruno 940, procedimento correto, reforço pronto para puxa acionamento. Será. Meu Papatango. Entre 603, complete aproximação, torre 18.6. 18.6, boa noite, 3603. Controle Salvador, então 3897, decolado, aguardando a velocidade de voo da El, passando 2000. Então 3897, contato radar 340, direto da El. Da El, 397. Mike Bravo, uniforme reautorizado, 4000. 4000, tem 12, uniforme. Salvador, boa noite, 3603, passando externa, 10. Então, 3603, boa noite, continua a aproximação, aguarde pista livre. 603. Quatro mil atingiu o Bravo Uniforme. Aqui o Bravo Uniforme desce para 2000, ajuste na 012, repasse estabilizado. 2000, repasse estabilizado, Uniforme. 94 no solo 31, na livre direita, chame solo 121 decimal 9. Direita 19, boa. O Romeu Papatango confirme a quantas milhas se afasta, Salvador? Vai se afastar por 39 milhas, Romeu Papatango. Gente, 39 milhas, Romeu Papatango. 1273, autorizado, táxi via parte 1, Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre 18 decimal 6. Alfa 26, grave. Solo 3294, deixou na 54. 3294, continue aí, táxi via Alfa, reporte Angela Juliette. Alfa, reporte Angela Juliette, 3294. Lá no curso do Loki, o Bravo Uniforme. Torre 198, decimal 6, mais que Bravo Uniforme. 86, Uniforme. Zulu November, torre 18.6. 18.6, November 2. Ricardo. no Castelo e segue trabalhando pela direita para a 7. Mike Bravo, uniforme ciente, repórter no externo para cancelamento do plano. Torre de Papatango, Eco Zulu November. Prossiga, Eco Zulu November. Temas até o limite da terminal, não vai livrar a mesma. Reporte quando não retorna. Reporte ela no retorno, meu Papatango. Ou 567 Recife 1260. Recife 1260. Ou 1567, amor. Boa noite. Pode olhar em Mateus, Xanã 6259. Xanã 6259, ali Mateus 90. Lima 90, Xanã 6259. Tudo novembro, está transportando enfermo ou destinado para? Transporte, transporte em ferro. 3603 no solo, aos 33, livre direito sobre o solo, 121 ou decimal 9? Livrando direito, 121 ou decimal 9, na 3603. Oi, boa noite. 273 da Golo, ponto de espera da 10, tá próximo. Golo, 273, meu tempo, ponto de espera da 10. Sim. Qual é o seu 3603? 3603, táxi Alfa, reportista Juliette. Táxi Alfa, reportará. Antes da Juliette, tá 3603. Pago tráfego a 1000 pés à sua esquerda, pela pistão no 7. Autorizado ingressar na perna do vento à esquerda, guarde para tirar a base. Ok, agora virando à esquerda, está ligado tráfego para a Ande pronto, Xanã 6259. Eco Zulu November, tráfego à sua direita, 1600 pés, fazendo perna do vento à esquerda. Sim, Zulu November. O Xanã 6259, autorizado a decolagem da 10, vento 1010, graus 89. Sim, a decolagem 10, Xanã 6259. Tanto 3603, autorizado em direção a Juliette, portão 07. Direção a Mike Bravo informe, autorizado ingressar na final do 17. Bom, no 273 ali, mantém na 10. Aqui mantém na 10, bom, no 273. Boa noite, 201, desça pela 2000 pés, chega da Mari, ajuste no 012. Bom, no 2, foi executado a chegada Mari, portela 201. Zulu Novembro, Salas 36, livre direita, não me escuta teu corte. Oi, Salvador, boa noite, Xanã 6259, perfil da EL, 1900 pés. Oceano 20 no 1, sem restrições. 7, chegada via, 360 da EL, Oceania 6259. Por gentileza, pode coordenar a Brody Sagaz na Pesulo 21, Detrive para São Paulo. Aguarde. Pode valer, tô hoje na minha 24. Oceania 6259 e mantenha o perfil da saída. Atendo, Oceania 6259. De nós, reporte fora do sol. Com 1273 autorizado, decolagem, pistão 10, vento 120 graus 099. Sim, melhor 1273, tá bom. Agora sai, tá fora do sol. Rádio 107, decolado 39, chama controle 120 decimal 8. 1208, guarda 107. Mike Bravo uniforme no solo 39, táxi, pátio 5, vamos escutar o corte. Arbor Elefo, chinada 259. Gol 1273, decolado 239, chama controle 120 decimal 8. 208, decimal 6. Falou, chama 12107, para o CAB. O Guardião 07, mantém as condições visuais, 510, escritura sul, reporta visual com local de ponto. Passará visual 07. Controle Oceania 6259. Prossiga. Só confirma pronto se deu pra gente na Arbor Elefa. Mantenha escuta. Controle o Gol 273. O Gol no 273, contato radar na decolagem, sobe pro nível de voo 360, saída da EL. Da EL 360, 273, Gol.